Carretinha Bob Saúde. Aqui é pressão. DJ Elias Silva, de Augusto Correia para todo o Pará. Já falei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Te dei amor, você não aceitou meu perdão. Ainda te amo demais, volte amor que eu te quero demais. Ai amor, eu te amei também, disso pude não fazer. Produções e mixagens, DJ Elias Silva, de Augusto Correia para todo o Pará. É, DJ Elias Silva. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Elias Silva, Carretinha Bob Saúde. Carretinha Bob Saúde. Aqui é pressão. DJ Elias Silva.

braço batendo. Augusto Corrêa para todo o Pará. É. DJ Elias. Correia para todo o Pará. É. DJ Elias Silva. Bob Saúde. Aqui é pressão. Mas

fazer feliz. Vem pro Mega Tsunami, o fenômeno da galera. DJ Bé e Cristian. DJ Elias Silva. J. Elias Silva. Esse sim é moral. DJ Elias Silva e Augusto Correia para todo o Pará. DJ Elias Silva. DJ Elias Silva. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é. Carretinha Bob Saldi. Agora eu vou curtir esta sua nave do som, pra sentir muita emoção e ouvir-te aqui no show de Djilmar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. Um dia eu consigo encontrar a saída pra esse sentimento. De minha vida, até me desespero. A solidão domina, de vontade de gritar. Preciso ir pra algum lugar. Agora eu vou curtir esta sua nave do som, pra sentir muita emoção e ouvir-te aqui no show de Djilmar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. Me bate uma revolta, tudo é monotonia. Me peito uma tristeza, a vida é bate forte, me faz ter alegria. Que vontade de gritar, preciso ir pra algum lugar. Xará, xará, xará, xará, xará, xará, xará, xará. Uou, uou, e agora estou tão sujo. Uou, uou, produções e mixagens, DJ Elias Silva. Uou, uou, é. Carretinha Bob Saldi. Silva, de Augusto Correia para todo o Pará. É. Carretinha Bob Saldi. Produções e mixagens, DJ Elias Silva. É. Se vou usando o povão com essa posição, poderoso vai tocar tudo que exige em qualidade de som. Carretinha Bob Saldi. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, se eu quero dançar, venha sentir calor. Oh, Jorginho Pará, Esquema Dance, pra dançar e se apaixonar. Chegou, som do povo, começa a posição, poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. Tinha Bob Saúde. Aqui é pressão. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Vem dançar ao som do respeito. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. DJ Elias Silva, de Augusto Correia para todo o Pará. De você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. DJ Elias Silva. É. Carretinha Bob Saúde. Saúde.